para ti, shalom para ti, shalom, shalom. Deus te dê amor, Deus te dê a paz, shalom, shalom, shalom para ti, shalom.